pode lembrar de algo pra glorificar pela sua salvação ou até por te curar. Levante agora suas mãos e glorifique sem parar. O sol raiou, eu louvo meu Senhor. Esse é o dia que Jesus me deu. As coisas más da noite já levou. Com o meu canto vou louvar a Deus. Antes do fim desse dia vai nascer a alegria dentro do seu coração. Você vai ver, meu irmão, vai mudar, sua mente vai se transformar. Acredite no que digo agora, vem cantar comigo. Porque foi Jesus e não outro que a vida me deu. Se estou aqui é que no livro da vida o meu nome escreveu e me escolheu pra mensagem do evangelho anunciar. Pra você que anda em trevas, a luz de Cristo vai brilhar. Abra o seu coração.